Caríssimos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate da sexta-feira. Agradeço a presença de todos. Hoje iremos falar de um tema, acho que afeta a todos nós aqui presentes, porque trabalho, todos nós exercemos alguma atividade, quer formal ou informal. E foi com esta intenção que nós convidamos a doutora a Josefa Weber, que irá falar-nos sobre os desafios da nova Lei Geral do Trabalho. E para não perdermos muito tempo, talvez já estamos a caminho do tempo que nós tínhamos previsto para esse espaço, eu vou poder passar a palavra a doutora, a fim de darmos início ao nosso debate. Mas antes, dizer que este espaço, o debate à sexta-feira, acontece todas as sextas-feiras, não é? E trazemos temas da atualidade com preleitores diferentes para discutirmos e explorarmos questões que são pertinentes na nossa sociedade e para aqueles que nunca tiveram o prazer de fazer parte desse espaço, se estiverem interessados, podem participar nas próximas sextas-feiras. Meu nome é Lucas Gomes, obrigado a todos e para começarmos eu vou passar a palavra à doutora. Doutor, faz favor. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É com muito gosto que eu estou aqui. Esta semana, em cada dia da semana, tirando a quarta-feira, tive sempre palestras relativas ao tema sobre a legislação laboral. Isto é sinal que as pessoas estão a ficar preocupadas, porque as pessoas já não são cegas para poderem realmente só ouvirem e não confirmarem aquilo que realmente está a acontecer. Como disse o Sr. Lucas, todos nós somos trabalhadores. Mesmo aquelas pessoas que estão em casa, que não trabalham, estão ao serviço de alguém. Mesmo aquela zungueira que está lá fora, ela está a trabalhar para alguém. Sendo assim, foi-me pedido para poder falar um bocadinho sobre a Lei Geral do Trabalho que vai entrar em vigor no dia 13, como disse ainda ontem uma das páginas do Jornal de Angola. E por incrível que pareça, no dia 13, sabem que dia é? Domingo. É domingo. É preciso estar-se muito distraído para fazer-se com que um diploma legal entre e que fala sobre o trabalho entre num dia que até não é de atividade. Certamente vocês já têm conhecimento daquela organização que se chama Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Esta Organização Internacional do Trabalho teve o seu início em 1919. Nós nem pensar em República ainda estávamos. Ninguém aqui de certeza que estava nascido. Mas foi realmente o efeito de uma batalha muito grande em determinados países naquela altura já se interessavam com um desenvolvimento, designadamente a França, a Inglaterra e a Itália, porque saíam todos daquela vergonha que a humanidade nunca vai deixar de sentir, que foi, portanto, o período da escravatura. Com o término do período da escravatura, houve necessidade de se dar mais atenção à figura do ser humano. E é assim que essa Organização Internacional do Trabalho, no início, começou por proteger as mulheres e as crianças, que eram elas que trabalhavam de sol a sol, trabalhavam quase 12 a 16 horas por dia. E então, é só para ver que a primeira convenção, que é aquilo que faz esta organização, foi precisamente para regulamentar a jornada de trabalho, o dia de trabalho. Esta organização tem como objetivo a proteção internacional dos trabalhadores. Trabalhadores esses que fazem a sua atividade através de um contrato de trabalho. E esta organização começou por fazer com que houvessem países que também quisessem aderir. E é assim que a adesão dos países é livre. Nenhum país foi obrigado a aderir a esta organização. O nosso país, Angola, à medida que o tempo foi passando, também começou a fazer parte dos membros que são os Estados para poderem afiliar-se a esta instituição. A nossa afiliação foi depois de 75, como é óbvio. Só depois disso é que nós nos constituímos como um país, uma nação, e foi por via da sucessão daquela adesão que Portugal já tinha junto desta organização que nós demos continuidade para que pudéssemos ser também membros. E uma das coisas que os países, quando aderem a essa organização, é fazerem o compromisso dos objetivos e dos princípios que a organização tem. Portanto, desde 1979, mais ou menos, Angola aderiu à Organização Internacional do Trabalho e comprometeu-se que o objetivo principal desta organização, que é a proteção dos trabalhadores a nível internacional, a internacionalização das suas normas, seria o compromisso que Angola também assumiu quando começou a ser membro desta organização. Isto quer dizer que, depois de Angola ser membro desta organização, ela começou a fazer parte da estrutura. E vejam só como é que esta estrutura, ou como é que a estrutura dessa organização é feita. É feita pelos países membros e as delegações dos países membros, quando se reúnem uma vez por ano em Geneve, no mês de junho, têm que levar os representantes dos governos, os representantes dos empregadores e os representantes dos trabalhadores. É para verem que é uma representação tripartida que faz com que ninguém pode ter voto pelo outro. Ali, cada um tem o seu voto à parte. O voto dos trabalhadores, o voto dos empregadores e o voto dos governos. Ora, se assim é, quando Angola começou a fazer a sua legislação laboral, teve que fazê-lo sempre em conformidade ou de conformidade com os objetivos e os princípios desta organização. E como vocês bem estão recordados, certamente alguns não, na altura em que Angola atingiu a sua libertação, o seu estatuto como nação, enveredou logo por um regime que eu não sei até hoje se é comunista, se foi comunista, se foi socialista, porque nenhum desses regimes realmente hoje perdura. Mas sabe-se de antemão que nesta altura a legislação laboral que foi feita pela República Popular de Angola na altura tinha este compromisso assumido, a proteção dos trabalhadores e até de maneira bastante demasiada, como se diz. Porque naquela altura, praticamente nós estávamos num chamado Estado Providência, que o Estado dava tudo, fazia tudo pelo trabalhador e o trabalhador quase que não trabalhava porque tinha tudo feito. Claro que é uma situação que também não poderia durar. Veio um outro regime político que já abarcou esta segunda ou esta terceira lei geral do trabalho, porque esta é a terceira lei geral do trabalho que nós temos. Esta terceira lei geral do trabalho é fruto do compromisso não assumido que Angola tem com a organização. E devo dizer-vos que esta organização é extremamente grande. Põe à disposição dos países muita, muita coisa que os países podem aproveitar, inclusivamente a ajuda da feitura das leis. Este país, esta organização ajuda os seus afiliados enquanto membros. Esta lei de 2000 que nós temos neste momento e que em breve vai deixar de existir é uma lei que, quando saiu no ano de 2000, houve a promessa, porque qualquer lei que é feita tem que ser sempre regulamentada. O que é que faz o regulamento? O regulamento cobre aquelas lacunas, cobre aquelas situações que a lei ou não teve possibilidades de poder se debruçar nela, ou então faz com que as situações sejam melhores compreendidas para que não haja um mau desempenho daquelas pessoas que vão aplicar a lei. Nesses princípios e nesses programas que tem a Organização Internacional do Trabalho, ela fez com que o contrato de trabalho fosse o pilar maior para a realização da atividade do trabalhador. É em função dessa situação que existe um trabalhador e um empregador a nível de uma empresa, em que o trabalhador tem que fazer a sua atividade sempre subordinado ao empregador, dá a sua força de trabalho e recebe uma retribuição pelo trabalho que ele vai fazer. Isto, de certeza, que todos nós sabemos, porque todos nós somos trabalhadores. A partir daí, há necessidade de existirem outras situações que regulamentem aquele relacionamento que existe entre o trabalhador e o empregador. E no âmbito deste relacionamento, a Organização Internacional do Trabalho prima, pauta sobremaneira, em primeiro lugar, a situação de um tipo de contrato que faz toda a diferença, no sentido de que este contrato dá a estabilidade do trabalhador no âmbito da relação que tem com o empregador. Porque, ao contrário daquilo que se passa, por exemplo, no direito civil, em que as partes estão a mesmo nível, no contrato de trabalho, não. O contrato de trabalho, como sabemos, o empregador está sempre em cima e o trabalhador está sempre em baixo. Ora, sendo assim, este contrato de trabalho, que dá estabilidade desde 1919 e que é aquela situação que se, pela qual se pauta primariamente a Organização Internacional do Trabalho, é aquele contrato por tempo indeterminado. Ora, este contrato por tempo indeterminado, o que é que vai fazer? Vai fazer com que as partes, ao celebrarem este contrato por tempo indeterminado, como o próprio nome diz, é indeterminado no tempo. Querendo dizer, então, que a estabilidade que é necessária para a existência deste contrato significa que o trabalhador não deve ser despedido, a não ser por questões relativas aos seus, a fora dos seus interesses, não dizia, mas fora do seu, da sua vontade. Isto quer dizer que este contrato de trabalho por tempo indeterminado só pode deixar de existir a quando da extinção do contrato de trabalho, a quando de situações de força maior, ou então a quando de incumprimentos extremamente gravosos que ponham em causa o estabelecimento da relação existente entre o trabalhador e o empregador. Só nessas circunstâncias. Portanto, isto quer dizer que este tipo de contrato perdura no tempo. E é este perdurar no tempo que está definido como a estabilidade do trabalhador, e todos nós sabemos que esta estabilidade não fica somente com o trabalhador, mas extravasa também para a sua própria família. Daí a necessidade de, a quando da construção dos salários dos trabalhadores, ter-se em conta toda a situação que faça um certo relacionamento com a retribuição que o empregado vai receber do empregador, que lhe possa servir para si e para o sustento da sua família. Ora, do ponto de vista legal, ou do ponto de vista político, foi essa vertente que eu acabei de dizer, já vimos que os governos, os estados, tenham a possibilidade de fazerem a sua legislação conforme os princípios da Organização Internacional do Trabalho. Do ponto de vista legal, eles têm que fazer as suas legislações para que o relacionamento que exista entre o trabalhador e o empregador não seja beliscado naquilo que diz respeito à manutenção da vida do trabalhador dentro da empresa e no âmbito da sua família. Em relação ao problema da feitura das leis, falou-se muito a feitura desta lei que vai entrar em vigor no dia 13. Quem proporcionou este tipo de dados, este tipo de atividade legiferante, que é quando se faz uma lei? Quem proporcionou? Certamente que nós, na nossa estrutura como nação, nós temos o Parlamento, que é o órgão legislativo de qualquer país. E claro que o Parlamento fez uma comissão para que esta comissão pudesse começar a analisar a Lei Geral do Trabalho, que está em vigor e que nunca foi regulamentada ao longo desses 14 ou 15 anos. Também nunca se ouviu uma crítica ou uma chamada de atenção por parte da Assembleia junto do Governo o porquê de nunca ter feito a regulamentação desta lei. Porque o que faltava, tarde ou cedo, era a regulamentação desta mesma lei. Porque, do ponto de vista jurídico, não se pode chamar uma nova lei quando tudo aquilo que foi analisado foi numa lei antiga e foram modificados somente 20 artigos dos 328 ou 27 artigos que a lei tem. Então, por que que se chama nova lei? Se tudo aquilo que está é antigo, por que que se chama nova? O que é que foi mexido? É precisamente aí onde está a problemática toda que surge com esta nova legislação. Nós sabemos perfeitamente que nós podemos ter determinadas funções, mas o ser humano, imperfeito como é, às vezes vai buscar outras funções para se revestir, para fazer algo que é do seu interesse, ou não é? É. E foi precisamente isso que aconteceu. Como eu digo, foram determinados deputados que estiveram no âmbito desta comissão, perdoem-me o termo, travestidos de empresários, puseram à frente a avidez dos seus interesses e vai daí que mexeram na Lei Geral do Trabalho, que necessitava somente de ser regulamentada, mexeram e partiram aquela estrutura da estabilidade com que o governo, com que o Estado angolano se comprometeu para tirarem de lado a figura do contrato por tempo indeterminado, que é o que dá estabilidade, para porem o contrato por tempo determinado. Ora, o que é que reza o contrato determinado? No artigo 14 da Lei Geral do Trabalho, este contrato por tempo determinado diz o seguinte: o contrato de trabalho pode ser celebrado por tempo determinado para a execução de uma obra ou serviço determinado e é obrigatoriamente reduzido a escrito, incluindo, para além das menções que se refere o número 3 do artigo 13, indicação precisa do seu termo, ou seja, do dia em que ele vai deixar de ser contrato por tempo determinado. Ao passo que, com o contrato por tempo indeterminado, vejam o que a lei diz: o contrato de trabalho é celebrado em regra. Quer dizer que é o que é normal, é o que todos os contratos de trabalho devem ser, é indeterminados, em regra, integrando o trabalhador no quadro do pessoal permanente da empresa. Ora, toda esta estrutura ruiu, foi por água abaixo, ficando agora o contrato por tempo determinado, onde a nova lei, no seu artigo 13, diz que as partes é que vão definir como é que vão celebrar o contrato de trabalho, qual é o termo que o contrato tem que ter e qual é o objeto, o que é que vão fazer deste contrato. Ora, todos nós sabemos que quando nós saímos das nossas casas para podermos ir pedir a alguém emprego, em que situação é que nos encontramos? Em situação de desempregado, em situação de fragilidade, em situação de nós nem termos a possibilidade de dizer algo, porque aquilo que o empregador vai dizer é aquilo que nós vamos aceitar. Muitas das vezes sabemos que não vai dar, mas na condição de desemprego, sem ninguém, sem onde tirar, nós aceitamos. E então, como é que esta lei vai dizer que o trabalhador e o empregador é que vão definir os dois? Até parece que os dois estão em pé de igualdade. Como vai ser o efeito deste tipo de contrato na vida dos trabalhadores? Como é que vão ser os efeitos desta celebração do contrato para as famílias dos trabalhadores? E não era necessário nada. Esta comissão que foi encarregue de poder fazer a revisão desta lei, poderia pedir às universidades, são tantas que estão aí. Todas as universidades têm faculdades de direito. Estão lá os juízes, estão lá os juristas, os académicos, para poderem direcionar, porque a lei é uma coisa, mas para a feitura da lei, para se legiferar a lei, é preciso que existam determinado tipo de condições científicas para que a lei possa sair aos seus destinatários. É preciso que se saiba de doutrina, é preciso que se saiba de legislação, é preciso que se tenha conhecimento de jurisprudência, é preciso que se conheçam os princípios da Organização Internacional do Trabalho, os seus objetivos, para que realmente o Estado não saia mal na fita e nem sequer faça com que o seu comprometimento faça um prejuízo ao trabalhador. O que é que aconteceu neste particular? É caso para dizer que o Estado, o governo, o executivo ou quem quer que seja que esteja acima a nível do país, exonerou-se das suas responsabilidades, delegou os seus poderes a uma comissão, mas, até aí tudo muito bem, não fiscalizou o facto de que houve um desvio do seu compromisso inicial desde 1978 para com a organização da qual Angola é membro e não é membro obrigatório, é um membro que fez a sua adesão de livre vontade. Assim sendo, como vai ser a implementação desta lei? Foram buscar uma estrutura que já estava antiga, uma lei número 30 de 2011, que é a lei que fala das pequenas e médias e microempresas. Esta lei caiu em desuso porque não conseguiu vingar, tal era a apetência das empresas naquele momento. Foram buscar esta lei e sabem para quê? Para poderem fazer a redução de tudo aquilo que diz respeito às cedências económicas e financeiras aos trabalhadores, fazendo com que haja uma percentagem menor em relação a este tipo de empresas. Exemplo, há vezes que as empresas se extinguem por duas situações. A primeira situação é por força de uma falência. E falência quer dizer má gestão. A empresa só fale quando existe má gestão. E nessa conformidade, quando a empresa fale, a primeira coisa que o empregador tem que fazer é determinar juridicamente a situação de falência. Mas a empresa não pode falir e dizer, meus senhores trabalhadores, eu fui à falência, não tenho dinheiro para vos pagar. Não. Porque o estado de falência de uma empresa pode ser aquilatado, pode ser começado a ser visto em 6 meses antes da falência ou mais. Porque um bom gestor, o que é que tem que ter? Lucros. Se no primeiro mês não vem lucro, no segundo mês não vem lucro, até o sexto mês não vem lucro, é sinal que a empresa não está em condições. Portanto, tem que arguir falência antes de se acabarem todas as reservas financeiras, porque a primeira coisa, depois da empresa falir, é ressarcir, é pagar os trabalhadores através de indemnização para que esses trabalhadores possam ir à sua vida. A outra forma de extinção da empresa é quando há remodelação e é uma extinção que está fora do propósito do próprio empregador, por questões que lhe são alheias a ele próprio. E então, nestas circunstâncias, em vez de termos a indemnização, vamos ter a compensação. A lei atual dá como compensação o salário que o trabalhador usufruía no dia em que foi avisado de que a empresa deixa de existir, o salário de base, vezes o tempo de serviço, vezes 50%, e esta conta vai dar a compensação. Sabem o que é que fizeram quando foram buscar as empresas micro, pequenas e médias empresas? Em função da empresa que é grande, em vez de 50%, vão dar só 40%. Na empresa pequena, em vez de 50%, porque a lei não fazia distinção, em vez de 50%, vai ser só 30%. E baixaram até aos 10%. Quais são os prejuízos que esta lei vai dar? Quem vai querer casar já não vai ter 10 dias, vai ter só 8. Quem tem falecimentos de familiares vai ter que reduzir, sobretudo para aqueles familiares que não são diretos e que não estão em comunhão de mesa e teto. O tempo que o trabalhador tinha para poder ter a pausa do almoço também vai ser reduzido para 45 minutos. E situações desse gênero, esta lei está fértil para poder deixar de conceder aquilo que em direito se chamam os direitos adquiridos do trabalhador. Porque você se deu durante 40 anos ou 39 anos uma determinada situação ao trabalhador, então você não lhe pode retirar sem lhe dar uma contrapartida idêntica ou maior àquele que ele tinha. Nunca poderá ser inferior àquilo que ele já vinha tendo como hábito. Isto quer dizer que, a nível dos salários, também vai haver determinada situação, porque os contratos por tempo determinado raramente se pode acoplar esses contratos por tempo determinados às convenções coletivas de trabalho. E são as convenções coletivas de trabalho que dão aquela possibilidade da tal chamada flexibilização, como eles empregaram, e de maneira errada, para que os representantes dos trabalhadores com os representantes dos empregadores possam analisar aquilo que é mais favorável para os trabalhadores. Isto quer dizer que, quando nós, tendo os nossos compromissos, não assumimos e vamos buscar inovações para podermos justificar os nossos erros, só há um único efeito. Ou prejudicamos-nos a nós mesmos, ou então prejudicamos os outros. Mas, como nós sabemos, os governos, os executivos, nunca se prejudicam eles próprios. Vão prejudicar a quem? Aos trabalhadores, que são eles que, conjuntamente com as empresas, promovem o desenvolvimento socioeconómico de qualquer país. Só são os trabalhadores e os empregadores. Quando se diz como causa desta largueza relativamente aos direitos do empregador, que é uma coisa que a Organização Internacional do Trabalho não permite, porque nenhuma legislação laboral deve proteger o empregador, quando a nossa Lei Geral do Trabalho permite fazer com que o empregador seja protegido, isto quer dizer que há uma inversão de valores, e esta inversão de valores só tende a prejudicar aquela pessoa que não tem lucros na empresa, que é o trabalhador. Assim sendo, esta lei, ao entrar em vigor, não se sabe quando é que ela vai ser regulamentada, se vão também esperar mais 15 ou 14 anos para que a regulamentação chegue, mas a verdade é uma: sem a possibilidade de se celebrarem na sua plenitude os acordos coletivos de trabalho, sem a possibilidade da existência dos contratos por tempo indeterminado, sem a possibilidade de os sindicatos poderem intervir para satisfazerem os interesses dos seus afiliados, esta lei está sujeita a criar tumultos. Nós, os angolanos, estamos preocupados porque vai haver mais guerra, mais guerra. Não. Quem é que quer mais guerra? São os políticos, os que estiveram na cidade ou estiveram na mata? Não. Mas vai haver tumultos se não se tiver cuidado com esta lei geral do trabalho que está a seguir. Por quê? Porque todos nós podemos apertar o furo dos nossos cintos, não é? Podemos, à vontade. Mas, alto lá, até um limite. Quando este limite começar a ser visível nas nossas mesas, onde nós sentamos com os nossos filhos para poder dar o mínimo, porque vai chegar a altura em que nem a manteiga vamos conseguir comer, porque vamos ter que tomar o chá e o leite já não vai conseguir ser comprado. Vai chegar esta situação se não se tiver em conta uma certa medida de proteção adicional àquela que foi retirada dos trabalhadores através deste tipo de contrato por tempo determinado. Falou-se que houve necessidade do alargamento desta lei para compensar o empregador, para poder atrair o investimento estrangeiro. Isto não é verdade, meus queridos. Não é verdade. Porque quem é que vai sair da Europa para vir para aqui investir na África, num país de corrupção, como todos nós sabemos, e eles mais do que nós, vir investir US$1 milhão para poder fazer o seu lucro? Algum mecanismo está por aí atrás. Porque isto não cabe na cabeça de nem uma pessoa que não, nem estudou. Não é preciso. Por outro lado, há a situação de se criarem sérias situações. Porque quando começou a existir o conceito da Revolução Industrial na França, há muitos anos, esta Revolução Industrial fez com que a máquina começasse a substituir o homem na realização do trabalho. Esta Revolução Industrial não parou nunca mais. Talvez parou nos nossos países subdesenvolvidos. E, infelizmente, agravada esta situação, todos nós sabemos como é que foram geridos ou como é que foram geridas aquelas áreas de formação profissional. Formaram-se pessoas escolhidas a dedos e continuam a escolher-se essas pessoas que trabalham nas empresas. É caso para perguntar: será que os nossos trabalhadores estão à altura do ponto de vista tecnológico para poderem receber uma situação de desenvolvimento a nível dos seus trabalhos? Porque essas pessoas, ao virem com o seu dinheiro, vão vir com a sua tecnologia, ou não é? E quando não encontrarem aqui pessoas que estejam à altura de poderem trabalhar com a tecnologia que eles trazem, o que é que vai acontecer? Vão dizer, meus senhores, ou a gente tira o nosso dinheiro, ou deixem-nos trazer o nosso pessoal para podermos vir fazer o nosso trabalho. O que é que vão criar com essa situação? Desemprego e mais? Situações de racismo, que a nossa já não é pouca. Situações rássicas, muito perturbadoras, que em vez de estarmos a criar uma harmonia entre todos, vamos criar tumultos em todas as frentes. Portanto, nós temos que ter o cuidado de podermos abrandar os nossos corações, porque é para aí que nos estão a empurrar. Para depois dizerem que os angolanos estão a criar confusão, que atrás dos angolanos estão forças políticas, porque eles pensam que os angolanos são crianças, que não pensam. Todos nós sabemos hoje o que é que nos fizeram as redes sociais. Abriram-nos as cabeças a muitos de nós que tínhamos as cabeças fechadas. Hoje estamos a saber que, afinal de contas, somos cidadãos do mundo e, como tal, temos os nossos direitos. Portanto, é isso que a Lei Geral do Trabalho vai nos trazer. Vocês podem perguntar, mas não há possibilidade de voltar atrás? Eu vou vos dizer que não. A única possibilidade, que é uma milésima, é essa situação que estamos à espera da regulamentação. Porque em qualquer país, vocês não ouviram há pouco tempo, em relação aos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama estava com uma batata quente na mão por causa da situação dos mais empobrecidos, para ver se tinham possibilidades de terem uma situação de saúde melhor? Nós aqui não ouvimos, estamos na África, ouvimos. E ouvimos dizer, a partir de hoje, o presidente Barack Obama tem em cima da sua secretária o dossiê para poder decidir. É ou não é? Por que que aqui nós não ouvimos que o presidente José Eduardo dos Santos tem a lei em cima da sua secretária para poder decidir? Porque assim, se fosse, quando um presidente tem um projeto, uma lei, um projeto, uma norma, para poder assinar, para poder autorizar, sabem qual é a possibilidade que ele tem? De pegar neste projeto, mandar para o Tribunal Constitucional para ele aferir da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma. E tenho a máxima certeza que, se o presidente Eduardo dos Santos fizesse isso, o Tribunal Constitucional haveria de dizer algo. Mas como nós, todos nós sabemos que aqui há alguém que dá ordens superiores, o Tribunal Constitucional deu luz verde, no sentido de considerar a lei conforme para poder ser aplicada e para poder ser assinada. E aí temos a lei. Infelizmente já não há nada a fazer. Vamos esperar. Nem sequer a lei diz como é que ficam determinadas situações nos contratos que estão por tempo indeterminado, porque a lei vale sempre para o futuro. Quer dizer que os contratos que vão ser celebrados em matéria de direito do trabalho a partir do dia 13, que é domingo, eu prefiro dizer segunda-feira, parece-me que é 14, é que vai decidir, é que vamos ver como é que vai ser gerida esta situação da aplicabilidade da Lei Geral do Trabalho. E do ponto de vista social, as coisas vão piorar. Vão piorar porque a crise também nos chegou. Se bem que toda a gente nos tinham dito que a crise não vai chegar em Angola, não é? Que Angola é o país que está a ter maior crescimento económico. Mas olha o crescimento económico foi aonde? Parece que saiu como areia que já o vento levou. A situação não é de forma nenhuma das melhores. E por favor, na qualidade de trabalhadores, creiam-me que os sindicalistas fizeram muito. Pela segunda vez, a primeira vez foi quando em 2001 eles se juntaram para fazerem uma brochurazinha para os trabalhadores a dizer em relação à lei, juntaram-se à UNTA, juntou-se à CGSILA e juntou-se à Força Sindical. Neste momento em que a Lei Geral do Trabalho tinha sido analisada, eles também se juntaram para ver se conseguiam ganhar mais força para, junto das pessoas que estavam a fazer a análise da lei, pudessem argumentar. E esses sindicalistas, sim, foram buscar juristas, foram buscar-nos, alguns de nós, para podermos dar o nosso aporte científico, para podermos dizer é aqui onde devem bater. Mas infelizmente a palavra deles foi que nem aquela palavra de São João Batista que pregou no deserto, não é? Como diz a Bíblia, é. Não foram tidos nem achados. Houve situações que realmente até entre eles próprios diziam, bom, não. Porque estavam a chegar ao ponto de fazer com que as 44 horas semanais que os angolanos têm para trabalho teriam que ser 48 horas e isto implicaria o trabalho ao sábado. Ora, sendo assim, aquelas coisas que não são boas é que muitas delas deixaram na lei. Querem que eu vos diga uma coisa que não é boa? Talvez vocês acham, não é boa, porque é o 13º mês. Deixaram. Porque o 13º mês não existe. O 13º mês é um salário que você e eu já trabalhamos durante o ano inteiro. E o patrão, feito cristão, em nome do Natal, entrega no 12º mês do ano para ser considerado o bom patrão. Isto deixaram. Porque quer retirem, quer não, é uma dupla roubalheira. Vocês podem fazer as contas. O vosso salário vão dividir pelas 4 semanas que têm do mês. Depois vão multiplicar pelos 30 dias. E vão ver que vai dar a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Estas coisas deixaram na lei porque isto dá lucros. Por quê? Porque este 13º mês é fruto de quê? Aqueles meses em que só há 30 dias. Porque quando o mês tem 31 dias, este um dia o patrão não paga. Quando o mês tem 28 dias de fevereiro, os outros dois, o patrão não paga. Quando a semana ou o mês tem 5 semanas, o patrão só paga 4. E isto tudo vai acumulando de um trabalho que está a ser feito normalmente. E no final vai-se dizer que está aqui o 13º mês, é o bônus do Natal. Infelizmente, é esta a situação que nós temos com a nossa Lei Geral do Trabalho. Se todos somos cristãos, se acreditamos em Deus, Jeová, vamos pedir. Porque realmente, é como eu digo, a feitura desta lei ou a revisão desta lei implicou atitudes satânicas. Não pode ser de outra coisa. Não pode ser de outra coisa. E sendo assim, cada um vai ter que saber a quem se dirigir para poder resolver o seu problema quando estiver no aperto. Porque até a resolução dos conflitos puseram mais duas formas. Puseram a mediação e puseram mais o quê? Conciliação. A conciliação já existe e é aquilo que era a melhor forma. Porque muitas das vezes o patrão não tem nem sequer aquela vontade de olhar para o trabalhador. O trabalhador ia se queixar ao tribunal, na sala de trabalho. E então a sala de trabalho, antes de passar para o tribunal, chamava as partes. E muitas das vezes, a este nível de conciliação, resolviam-se os problemas. Agora foram por arbitragem voluntária. Uma arbitragem que todo mundo sabe que custa dinheiro. Mas na lei, esta arbitragem quem paga é o empregador. Agora vejam. Não obstante o facto de que na arbitragem, cada uma das partes em conflito arranja o seu árbitro e as duas depois vão arranjar um que fica para poder resolver, se eu estou a pagar a arbitragem, quem é que vai resolver este terceiro para poder resolver a situação? Está na cara. Está na cara. Entretanto, há sempre desculpas. Arranjamos esta forma de resolução dos conflitos para ser mais célere, porque há muitos processos que estão na sala de trabalho no âmbito da conciliação. Não é verdade. Mas, como nós não podemos chamá-los de mentirosos, vamos somente considerá-los como pessoas que realmente são más. Não honram os compromissos até os internacionais. E certamente a Organização Internacional do Trabalho, no próximo ano, já vai ter boas perspectivas de poder dizer a Angola como é que está a situação, a ponto de lhe fazer sentar no banco de réus, porque isto acontece a nível da Organização Internacional do Trabalho. Penso que já me alonguei demais. Eu agradeço imenso a vossa paciência de me escutarem. E então, estou aqui para qualquer pergunta que possam querer fazer. Obrigada. Uau, doutora, muito obrigado pela rica e brilhante apresentação. Na verdade, enquanto a doutora foi falando, eu fiquei a viajar. Cada palavra que dizia me fazia buscar uma série de coisas que eu depois deparava-me com um buraco sem saída, num buraco negro. Estamos abertos agora para o espaço do debate, colocação de perguntas, questões, contribuições, pontos de vista, ideias. Este é o nosso espaço que terá a duração de... Deixa eu ver o meu relógio... De 30 minutos. Estamos abertos ao espaço. Por favor, caro Nelson. Muito obrigado, sou Nelson Paulo. Devo desculpar a tosse que tenho. E provavelmente... Provavelmente fosse. Sim, sim. Mas, relativamente à comunicação muito interessante, penso que faltou aqui um interlocutor, o Dr. Severino. Era interessante meter os dois a interagirem para efetivamente estimular a nossa inovação. Mas penso que a doutora, não obstante, dizia o Lucas que se colocou num buraco sem saída. Eu penso que, em certa medida, a doutora trouxe algum elemento interessante. Um deles é sobre a questão da regulação. Podia compensar as fragilidades que a lei tem. E também pode surpreender na comunicação o fortalecimento dos sindicatos. Portanto, se nós tivermos sindicatos com maior capacidade de negociação, também vamos poder equilibrar fragilidades da lei. E também se promovermos a ética, porque sabemos que nos contextos em que valores éticos são a opção que as pessoas fazem, tanto também consegue-se equilibrar em favor da dignidade da pessoa humana. Portanto, penso que esses são os comentários que tinha. Agora, uma questão que queria colocar. A quando dessa discussão, penso que o governo fez menção de ter uma relação saudável com a OIT e parece que nesse período o representante da OIT esteve aqui em Angola e me parece ter dado parecer favorável em relação à lei, dizendo que ela tem alinhamento com os princípios internacionais. Portanto, esse é o questionamento. Portanto, isso é que a imprensa passou, mas sabemos que o representante da OIT esteve cá. Muito obrigado. Doutora, se eu me puder fazer três questões, respondê-las, por favor. Muito boa tarde, doutora Weber. Eu chamo-me José Maria e trabalho aqui para a DW. Eu tenho uma questão. Nós, a nível do país, nós temos as empresas públicas, não é? Onde os trabalhadores dependem diretamente da Lei Geral do Trabalho e também temos os funcionários públicos, não é? Eu gostaria de saber até que ponto a Lei Geral do Trabalho também afeta aqueles que são os funcionários públicos, ou de que forma eles estão mais protegidos do que os trabalhadores das empresas públicas. Essa era a minha questão. Muito obrigado. Mais uma questão para depois a doutora responder. Públicas e privadas. Depende da lei. Mais uma questão. Não, primeiro eu vou. Leonardo Somunga, obrigado, doutora, pela preleção. De facto, estamos perante um desafio muito grande. Ou se calhar não vou colocar questões, vou se calhar comentar algumas questões que foram passadas aqui durante a preleção. Uma das questões que me saltou à vista foi quando a doutora falava essa lei, segundo os defensores, é a razão de ser para atrair o investimento estrangeiro, né? E depois evocou alguns elementos. E dizia que, pronto, o investimento estrangeiro vai trazer tecnologia. De facto, vai trazer tecnologia. Mas hoje já vemos situações um bocadinho anómalas, né? Porque nós vemos os chineses a cavarem buracos, né? Nessa altura. E eu me pergunto, se os chineses cavam buraco, o angolano vai fazer o quê? Né? Isso nem tem a ver com tecnologia. Nós estamos a ver os prédios de Luanda serem pintados. Quem está a pintar? São os chineses. E o angolano vai fazer o quê? Então, essas questões, quer dizer, temos que questionar todos os dias, né? Falava também da luta que o sindicato teve, entre aspas, para negociar, provavelmente, em prol do trabalhador. 2 anos dessa preleção que tivemos hoje, tivemos também aqui o pessoal da UNTA, que na altura dizia até que teve acesso ao anteprojeto através de um partido da oposição. E nós sempre soubemos que a UNTA é próximo ao MPLA, né? Mas eles disseram do Estado. Eles tiveram acesso ao anteprojeto através de deputados da oposição. E na altura dizia que, de facto, tinham esperança de que, pronto, o anteprojeto ainda estava em cima da mesa do Presidente da República, tinham esperança de que não estava a ser, como é que se diz, revogada, né? É isso? Ou homologada, até aquele momento, porque o Presidente deve estar a refletir e provavelmente não vai, pronto, revogar. E vimos que parece agora vai sair num dia 13... E domingo, provavelmente, porque vai haver jogo, as pessoas vão estar um bocadinho. Não, temos que dizer isso, as pessoas vão estar um bocadinho distraídas e vai passar, né? E isso me faz lembrar a ditadura no Brasil, né? Carnaval e futebol e os coronéis imperavam como imperavam. E é uma pena. E eu também ouvia na quarta-feira o presidente da Seja Sila, na Rádio Eclésia, dizia que, de facto, ainda há uma fragilidade muito grande no sindicato. Porque muitos deles ainda estão à procura da realização financeira, né? E quando isso acontece, se calhar a mediação nem é aquela que ainda se quer, né? Ainda é frágil, porque eles estão à procura da realização financeira. Então, se estão à procura da realização financeira, eles provavelmente lutam, depois mordem, depois assopram. E, como é óbvio, nós, os trabalhadores, o cidadão comum, sairemos sempre em desvantagem e com muita pena. Obrigado. Diga. Deve ser isso, está de acordo. Já, se calhar sim. Doutor, para responder às duas questões colocadas, para depois prosseguirmos. Não via o nome do primeiro interlocutor, Nelson. É verdade que os sindicatos têm que ser mais fortes. Mas os sindicatos só são fortes se tiverem os seus afiliados. Eu vou fazer aqui uma pergunta muito simples. Quem de vocês está afiliado ao sindicato, a um sindicato e que paga as suas cotas? As ONGs não têm sindicato. Pois. Mas deviam ter. Porque a lei não proíbe isso. Como é que uma pessoa que não tem relacionamento com a outra, quando estiver no aperto, vai pedir a outra para lhe ajudar? Só Deus, só Jeová faz isso. Porque a outra pessoa não tem obrigatoriedade nenhuma de te defender. Quando você é no bem bom, não liga a ninguém. E quando está num aperto, aí já sabe que há um sindicato, que a função do sindicato, que é mesmo esta de defender o trabalhador. Fica muito complicado. Se os sindicatos são pobres, é porque nós, os trabalhadores, que deveríamos todos estar afiliados a esses sindicatos, não fazemos questão. E por isso é que dão aso para que junto do governo, junto do executivo hoje, é mais fácil eles lidarem com os partidos da oposição do que com o sindicato. O sindicato é visto como um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque eles estão sozinhos, com pouca gente, e eles assim não conseguem ter força nenhuma. A ética é bom realmente. É bom, porque nós não podemos nos considerar um país não civilizado. É o que as pessoas pensam. Eu não penso assim. Nós, os angolanos, não somos civilizados. Porque a medição da civilização de um país mede-se precisamente pelo número de sindicatos que ele tem. E isto é um princípio que não é meu. Eu tenho 60 anos, mas é um princípio que não fui eu quem realmente invocou este princípio. Do ponto de vista laboral, os países não são civilizados se proíbem os sindicatos de poderem fazer o seu trabalho. Portanto, que ética é que nós vamos ter num país de corrupção? Infelizmente, a África toda está assim. Pensam que a Europa não tem corrupção? Tem. Mas segue determinadas regras básicas para que realmente esta corrupção não atinja o osso do seu cidadão. Têm os princípios de que quando há corrupção, as pessoas têm que ser sancionadas. É só para vocês verem. A nossa, o regulamento que nós temos a nível dos cidadãos que são chamados para funções públicas, a nível de funcionários de Estado, diz que eles têm que fazer a declaração dos seus bens. Ninguém faz. Por quê? Porque entram com uma na frente, outra atrás, não é? Mas a dada altura, já têm milhões, já têm um status não sei como, com beneplácito de quem? De quem está a ficar cada vez mais pobre. Portanto, a ética nós, cada um individualmente, vai ter que demonstrar, porque a maior parte de todos nós tivemos a possibilidade de termos os nossos pais conosco, deram-nos a pequena educação, ao longo do nosso crescimento, sabemos como é que devemos nos comportar com as pessoas, sabemos que posição ter quando realmente está em causa o problema da nação, mas hoje há pessoas que fazem o arco-íris jurídico, como eu digo, em tudo aquilo que eles fazem, fazem o arco-íris. Estão a ver que aquilo é preto, mas chamam que é cinzento. Estão a ver que é branco, mas dizem que é creme. Por quê? Estão a ver que é vermelho, mas dizem que é cor-de-rosa. Por causa dos interesses. E assim fica muito complicada esta ética. A ética só é solicitada. Não é demonstrada por quem também deve demonstrar. José Maria, empresas públicas e funcionários públicos estão afetados na Lei Geral do Trabalho. Vocês vão ver o artigo 1º e o artigo 2º, está escrito o âmbito e a exclusão. Esta lei exclui os funcionários públicos, porque eles são geridos pela lei administrativa. Se eles são mais beneficiados, são, sim. Não sei se vocês ouviram o noticiário de hoje e o jornal que saiu hoje. Até as centralidades, agora mais ninguém vai poder comprar senão os funcionários públicos e através das suas instituições. Tudo o resto vai ter que ir aos bancos para pedir empréstimo. Qual é o banco que está a pedir empréstimo? O banco só empresta quem já tem. Infelizmente, é essa a situação. Numa altura em que se deveria dar um bocadinho mais de possibilidades, parece que, como o brasileiro diz, estão a querer comprar briga com a população. É. Portanto, esta lei não é para não é para a função pública e, se quiser mais detalhes, o artigo 2º da Lei Geral do Trabalho, que está em vigor, ou aquela que vai entrar, define quais são as pessoas a quem esta lei é direcionada. O Samundo não fez comentários. Fez um aporte. O problema dos chineses é muito sério. Mas é muito sério mesmo. Tão sério, tão preocupante, que vocês estão a ver que ao longo de 40 anos não se consegue meter as línguas nacionais no leque do ensino de base ou em qualquer ensino. Era fácil. Na zona Quimbundo, que eu moro aqui, por exemplo, Luanda, ensinava-se o Quimbundo. Na zona do Sul, ensinava-se o Umbundo. Na zona do Norte, o Kikongo. E por aí fora. Quem quisesse aprender uma outra língua nacional, inscrever-se-ia no Instituto de Línguas, que também existe. Mas há 3 meses, já foi anunciado que no bairro do Kazenga, Rangel, então, já está uma escola para ensinar o mandarim. Escola ensino profissional. O que é isso? É muito sério, porque há coisas que a gente não conhece. A gente só ouviu, por exemplo, agora, que este empréstimo é para durar 125 anos. Eu aí já estarei a ser comida lá embaixo pelos bichinhos. 125 anos, isso é comprometer o futuro das gerações que vierem. E as gerações que vierem vão ter uma outra mentalidade. Eu no outro dia estive com alguém que vende brinquedos nas lojas das crianças. E eu fiz-lhe a seguinte pergunta: aqueles brinquedos do Lego que é para construção... Todos nós sabemos, não é? O Lego, que é para construir, faz casa, faz não sei o quê. Vocês continuam a vender bem. Oh, doutora, as crianças hoje já não querem isso. Já querem mesmo iPads, já querem iPods, já querem telefones. São essas pessoas que vão nos dar a chapada sem mão. que inclusivamente vão dizer, aqueles ali, não, aqueles não eram gente, aqueles eram bichos. Meterem gente na cadeia durante não sei quanto tempo, enclausurarem bichos quando são humanos, é isso que eles vão falar de nós. É isso que eles vão falar de nós. Porque nós ainda tivemos um bocado de consideração pelos nossos Zingasbandis, Ngolambandi, ainda conseguimos dar os nomes às nossas ruas, às nossas escolas, se bem que eles eram analfabetos, mas ainda tivemos qualquer coisa dentro de nós para dizer, não, fizeram alguma coisa por nós. Os que vierem não vão ter nada para nos agradecer, pelo contrário. Vão nos chamar de autênticos, anormais, que passaram por aqui só para atrasar realmente uma área do continente que é rica e que deveria ser melhor aproveitada para toda a humanidade. Pensava que eu pensava assim sozinho. Obrigado. Vamos dar espaço para mais três questões. Acho que estamos com todos com um ar tenso, com uma esperança, a última coisa a morrer. Vamos ver se teremos comentários ou questões que renovam a nossa esperança. Por favor. Boa tarde. Né? Sou o Simão Macuns. Né? A pergunta que eu ia fazer, praticamente o Nelson já fez, era exatamente saber sobre a OIT, né? se pronunciou alguma coisa quanto a isso. Exato, mas o Nelson, por acaso, já havia tocado, porque sendo ela uma organização dentro disso tudo, o Estado está por dentro, talvez saber o que é que ela já falou diante de tudo isso. Ah, ok. Ok, eu sou o Tomé de Azevedo. Dizer, na verdade, eu enfatizo aquilo que a doutora disse, acho que é o espírito satânico mesmo, só parece do que nós ouvimos aqui. Numa altura em que o jornal de Angola, acho que foi de anteontem, veio na estampa com letras garrafais que nova lei proporciona equilíbrio, né? Equilíbrio está no jornal. E a Rádio Eclésia, ainda esta semana, acho que no meio da semana, houve um encontro aqui com gente que veio das províncias e vi pessoas quase a chorar, a clamar de que isso não poderia ser, mas coitada da pessoa que foi indigitada para falar lá, fez uma cara de pau tentando convencer as pessoas, mas as pessoas saíram muito, muito arrasadas daquele encontro. A minha questão é de que, sendo o Estado já o maior empregador, já o setor privado faz o possível num país muito difícil como o nosso, e ouvimos também a ex-chefe da ANIP, né, a dizer que lobbies internos derrubaram a Agência Nacional de Investimento também, e acho que aqui no nosso caso os lobbies internos derrubaram a lei antiga, né, exatamente. Então, a minha questão é saber se todos os atos que foram praticados na vigência da lei atual, que termina no dia 13, continuarão válidos com a entrada em vigor da nova lei, né, por exemplo. A segunda, esse é um comentário que é se calhar de indignação. Por que aqui em Angola, quando se faz leis, os legisladores vão mais juristas e desprezam consideravelmente as outras áreas, né? E isso não é só na lei geral do trabalho, praticamente é quase toda a legislação que sai, só sobressaem os juristas, e as outras áreas de saber ficam assim. E é notável você pegar uma legislação e ver que falta sempre um contributo da sociologia, das antropologia, e a última que veio, qual é o prazo que é aconselhável que talvez poderemos rever a atual lei que vai entrar em vigor? Existe eventualmente um prazo que se pode voltar a rever, ou vai ficar mais 20 ou 15 anos? Obrigado. Eu sou Adão Augusto. Antes, gostaria de parabenizar a brilhante palestra e dizer que as considerações aqui feitas pela doutora Josefa Weber deixou-me muito preocupado. Porque, por um lado, se considerarmos que na nossa sociedade o índice de associativismo sindical ainda é muito baixo, E, por outro, se na altura em que se vigorava a lei 2, de 2000, os sindicatos já tinham dificuldade em termos de levar a cabo processos de negociação dos acordos coletivos de trabalho. E com a entrada da nova lei, praticamente essa possibilidade fica totalmente afastada. E esta parte, a grande preocupação é que estaremos perante a uma automatização da revogação do direito de negociação coletiva dos sindicatos, de forma indireta. E se sim, se a nova lei não estará a entrar em conflito com a própria Constituição sobre o direito à sindicalização e de negociação coletiva. Já que o Angola aderir o tratado das convenções da OIT automaticamente subscreve a esses tratados, que à entrada desta nova lei os sindicatos perdem, os trabalhadores perdem diretamente, automaticamente, esse pressuposto. E a questão do direito dos direitos adquiridos, será que estará salvaguardado ou estaremos também perante a perda desses direitos adquiridos? E o que é que a jurisprudência fala sobre esta matéria? Obrigado. Boa tarde, eu sou a Marisa Fonseca. Primeiro, queria agradecer à doutora Weber pela apresentação. Realmente conseguiu rebuscar um bocadinho aquilo que foi o começo, da origem da criação da lei geral, né, dos anos 75. Na verdade, eu queria era mais dar um contributo com relação a um ponto que a doutora frisou, que é a instabilidade social que esta nova lei, ou que este reajuste da lei, se podemos assim considerar, vem trazer para muitas famílias. É partilhar uma situação que aconteceu com alguém próximo, um pouco desentendida sobre os benefícios ou as desvantagens que esta nova lei traria. Apercebeu-se de forma tardia que o benefício, ou seja, a compensação dada a quando do ter completado os 35 anos de serviço efetivo, vai entrar para como pensionista. Eu acredito, se a memória não me atrai, é o artigo 156 que fala da compensação devida em função aos anos de serviço. A empresa em que essa pessoa trabalha normalmente dá essa compensação, que é 50% do salário base os primeiros 5 anos e o remanescente 25%. Mas essa nova lei também retira esse benefício. Então, isso fez com que esta pessoa sentiu-se forçada a dar a entrada do processo de reforma, mas embora já tenha tido os 35 anos de serviço, mas começou a trabalhar relativamente muito nova e ainda tem físico, vigor para continuar a trabalhar. Mas por não querer perder esse benefício que acumulou durante esses 35 anos de trabalho, sentiu-se forçada a dar a entrada do processo de reforma justamente para não perder este benefício ainda salvaguardado na lei anterior, né? Até então, na lei em vigor. Mas nós estamos a olhar agora a questão do benefício, mas ao posterior a isso, está acostumada a uma rotina, levanta de manhã, vai trabalhar, depois também começa a entrar no absentismo e traz outros problemas, não só sociais, como psicológicos também, emocionais, e pronto. Então, era só uma partilha que eu queria fazer aqui. Obrigada. Mais um comentário para encerrarmos, para a doutora responder todas as questões e depois terminarmos o nosso espaço. Para mais? Sim. Eu queria só reforçar um pouco o que eu disse. Seja breve. Sim, eu só queria reforçar um aspecto. Quando eu falei nos funcionários públicos, falei dos trabalhadores das empresas públicas, mas também, quando eu estou a falar dos trabalhadores das empresas públicas, implicitamente eu estava a querer dizer também os trabalhadores das empresas privadas, não é? Qual é? Porque eu sei que o grosso dos trabalhadores em Angola são funcionários públicos. Mas por um lado, nós temos muitos trabalhadores nas empresas públicas, Sonangol, Indiama, Idel, por aí fora, e também temos trabalhadores das empresas privadas. Se tiver que falar em termos de qualidade, estou a falar os trabalhadores das petrolíferas, digamos assim. Eu queria saber, essa nova lei, quer dizer, já falamos aqui dos constrangimentos que ela poderá trazer. Então, uma vez que são uma minoria, não é? Os trabalhadores das empresas públicas e privadas, como é que esse impacto nós poderemos sentir em termos de constrangimento, em termos de percas de direitos dessas pessoas? A doutora acha como é que isso poderá sentir-se? Isso poderá sentir-se de forma gradual ou de uma forma assim brusca? Como é que isso poderá ser? Como é que esse impacto poderá ser sentido? Era por aí que eu queria chegar. Obrigado. Bom, vou começar pelo José Maria, né? Como já. O impacto não vai ser brusco. Não. Porque normalmente o ser humano, quando está inconformado com as situações, ele não reage logo. O ser humano, como se diz, vai enchendo o saco. Agora, brusco vai ser aquele dia em que as pessoas vão ter que dizer: chega, já é demais. Isto é que é o grande problema. Outro problema é que, infelizmente, nos habituaram a nos cortarem o caminho. À medida que as pessoas vão falando, vai tendo sempre um bufo ao nosso lado para ir dizer não sei aonde, não sei a quem. E então começa-se a fazer o trabalho de sapa, como se diz. Por isso é que as pessoas hoje já dizem: não, não vale a pena engolir sapos dos outros. Eu vou explodir da maneira quando eu quiser. Mas que não vai ser, porque nós temos um bebê novo. E quando temos um bebê novo em nossa casa, nós ainda ficamos encantados, não é? Se bem que sabemos que ele não vai nos deixar dormir à noite, que agora ele vai ter que ser dado a toda a atenção, mas ainda como é uma coisa nova, nós vamos ficar impressionados. Quando começarmos a nos habituar com este bebê, que afinal ele já está a se comportar bem, já não nos está a dar trabalho, é quando nós vamos começar a olhar para nós. E aí é que vai começar a situação. Este bebê poderá ser tudo aquilo que nós queremos e que não vamos conseguir. Por quê? Porque o salário que está a continuar a não ser nem falado. Porque mexido ele já não é mexido. Não vai ser nem falado. Vocês vão ver na lei, tanto a antiga como a nova, em relação à construção do salário mínimo nacional. A Organização Internacional do Trabalho diz que o salário mínimo tem que ser o salário vital. Este vital, sabem o que é? Tem que ser uma quantidade de dinheiro que dê para que nós possamos viver 22 dias. Nesse dinheiro tem que sair a água, a luz, a alimentação, o vestuário, a escola das crianças, a ação médica medicamentosa, os transportes e ainda a poupança. Quem é que tem isso? Quem é que tem isso? Este é que é o grande problema. Bom. Em relação ao Adão Augusto, eu tive que mudar a minha esferográfica e houve uma coisa que eu não consegui. Portanto, a preocupação em relação à revogação, à entrada desta nova lei, os trabalhadores podem perder o direito de negociação coletiva. Sim. Podem. Porque o direito de negociação coletiva está intimamente ligado à estabilidade do contrato. Porque se houver aquela situação que vem na lei, que o contrato de trabalho é celebrado por tempo determinado, vai haver empregadores que vão fazer com que este contrato tenha 5 anos e que no 4º ano ele vai dar um chute no rabo do trabalhador e legalmente se desfaz dele para não ter estabilidade. Porque a estabilidade depois implica determinados direitos para o trabalhador. Mesmo no contrato por tempo indeterminado. A partir dos 6 meses, a pessoa já pode gozar férias, não é? Desde que sejam férias proporcionais. Quando tem 1 ano, já tem outros benefícios. Ora, são precisamente esses benefícios que a lei dá possibilidade ao trabalhador, ao empregador, para que o trabalhador não os atinja. Porque esses benefícios normalmente são económicos. E então aí, no 4º mês, no 4º ano, ou no 9º ano, antes de fazer os 10 anos para as empresas grandes, as empresas médias, o trabalhador vai para o olho da rua e não precisa de indemnização. Basta somente os 15 dias ou 30 de aviso prévio e mais nada. Porque o contrato por tempo determinado não tem que justificar o porquê que o trabalhador não quer ser mais visto na empresa. Este é que é o grande problema. Porque, em princípio, o contrato por tempo determinado é para fazer uma obra. Não é para fazer uma atividade que tem que perdurar no tempo. É para fazer uma obra. Se ele foi chamado para fazer essa obra, então acabou de fazer a obra, vai embora. O que é que fez esta lei? Fez precisamente aproximar aquele contrato de cariz civil, que é o contrato de prestação de serviços, meteu na Lei Geral do Trabalho como um contrato de adesão. E ponto final. Quando o empregador estiver satisfeito com aquilo que mandou fazer o trabalhador, põe-lhe no olho da rua e não tem que nem indemnizar, nem compensar. E dificulta a atividade do sindicato em fazer o seu acordo coletivo de trabalho. Vai fazer acordo coletivo com quem? Com uma pessoa que está hoje, daqui a 1 ano vai sair? Não é possível. E tudo é necessário para ser feito com um acordo coletivo. Até o salário mínimo é preciso o acordo coletivo. Isto vem na lei. Jurisprudência, o que é que diz quando o Estado... A jurisprudência é clara. Quando alguém está inconformado nos seus direitos, o que é que faz? Põe o Estado no tribunal. Mas quem tem coragem? Quem tem coragem? E o angolano ficou muito medroso. E tem razão. Mortos não servimos para nada. Não servimos para nada. O que interessa é ser inteligente para conservar a vida. Porque hoje morre-se por dar cá aquela palha. Se não é envenenamento, que agora está na moda, te envenenam e você nem sequer com autópsia, os médicos não conseguem ver o que é que foi. É caso para dizer que Satanás está mesmo aqui. Está mesmo aqui. Porque não é possível. Porque se nós fomos pessoas diferentes, era outra coisa, mas Deus nos fez diferentes para nos completarmos, é ou não é? E nos fez semelhantes para nos entendermos. Então custa entender isso. Quem é que não sabe que no dia em que a pessoa acorda, vai se lavar, aí vai precisar de quê? A pasta dentífrica, o sabonete, a água, a luz para ver. Então eu tenho na minha casa isso todos os dias e eu tenho nas minhas mãos o poder de dizer haja luz também para todas as pessoas e não faço. O que quer dizer isso? Fica muito complicado. Muito complicado mesmo. É caso para dizer que a gente tem que escolher bem quem nos vai realmente dirigir, e nós isso só podemos fazer nas urnas. Não é mais, temos que aguardar. É nas urnas onde a gente tem que fazer a nossa escolha de quem nos trata bem, quem nos trata. A Maria Fonseca, obrigada pelo seu aporte. Marisa, obrigada pelo seu aporte. Esta é uma situação muito complicada, muito difícil. Eu também, daqui a 2 anos, também vou entrar para a reforma. Mas estou a pensar bem, realmente, também. Porque na reforma eu vou ter metade daquilo que eu tenho hoje. E eu estou na área de educação, que é o parente mais pobre deste país. E quando o parente é pobre, ninguém lhe visita, não é? Ninguém visita o parente pobre. Esperam que ele venha bater à porta como indigente para pedir. Assim está bem. Ir visitar o parente pobre, ninguém faz. Ora, e é precisamente no tempo da reforma que o ser humano precisa de mais ajuda. As pessoas ficam envelhecidas. Já não podem passar sem determinados medicamentos. O médico também vai fazer a sua parte e dizer: você tem que comer bem. Tem que tomar leite, tem que tomar cálcio, tem que fazer isso, aquilo, tem que passear, tem que dormir bem. E tudo isso, a reforma é. Por isso é que há muita gente que pensa muito na reforma. Agora, para aquelas pessoas que vão fazer contratos de trabalho, tenham atenção de ver o problema do salário de base. Porque é o salário de base que tem toda a incidência para a reforma. Há muita gente que está doente, está a adoecer, está a ter crise, tromboses. Por quê? Porque são pessoas que se habituaram a terem os subsídios. Subsídio para isso, subsídio para aquilo. Então, no fim do mês, o salário está gordo. Não está gordo nada. O subsídio é uma coisa que hoje dão, amanhã podem tirar. Ora, com este subsídio, que infelizmente são perenes aqui no país, são eternos, a pessoa o que é que cria com o seu salário? Cria status, não é? Há pessoas que é normal, uma vez por mês, tem um almoço, tem um jantar com amigos, com a família. Isto é dinheiro. Quando chegar a altura da reforma, é em função do salário de base que ele vai fazer a incidência, os recursos humanos vão fazer a incidência da pensão de reforma. Quando chega a primeira pensão, a pessoa apanha susto. Só isso. E o que é que vai acontecer? Quando o navio está a naufragar, quem são os primeiros a fugir? São os ratos, não é? Os amigos aí, como já não convida mais uma vez por mês para almoço, jantar ou seja o que for, as amizades começam a fugir. Você começa a se sentir sozinho. E é a pior coisa, a solidão, quando tem gente que você conhece. E as pessoas ficam adoentadas. Envelhecem mais cedo e morrem mais cedo. Portanto, aquelas pessoas que vão fazer contratos, é no salário de base que a pessoa tem que incidir sempre. Seja ele empresa pública, seja empresa privada, é no salário de base que nós temos que ver constantemente como é que ele está, porque é aí que tem que subir. Não vale a pena se preocuparem com os subsídios, porque o subsídio é hoje, amanhã estão-te a tirar. Parece que é tudo, não tem mais. Está tudo. E doutora, queria fazer um resumo genérico daquilo que é a lei, para terminar, por favor. Ok. Do ponto... Convocar a esperança? Ah, sim. Sim! Do ponto de vista do resumo que eu ia fazer, nós, os angolanos, temos uma frase que costumamos dizer: não há de ser nada, em 61 foi pior, não é? É ou não é? Sim. Em 61 foi pior. Mas, realmente, em 61... foi pior? Eu acho que não. Eu acho que não. E sabem porquê? Porque na altura de 61, nós tínhamos alguém que não era comum a nós. Era alguém que estava aqui a usurpar a nossa terra. era alguém que estava a usurpar os nossos, as nossas riquezas. Portanto, nós não íamos esperar que ele nos desse palmadinhas nas costas, nem nos fizesse a vida facilitada. Não. Agora, nós estamos realmente assustados, porque aquilo que nós vimos no tempo colonial é aquilo que estamos a ver, ou então pior. E eu vou vos dizer com toda a sinceridade, meus queridos, se acreditam em Deus, continuem. Se não acreditam, comecem a ler a Bíblia e vão ver que tudo o que está lá é isso que está a acontecer. E é aí que a nossa esperança vai ficar melhor. Porque alguém já nos disse que essas situações haveriam de acontecer. E quando nós soubermos o que está a acontecer, vamos ganhar força para podermos aguentar. Porque há coisas que nós não podemos fazer nada. Há uma coisa que nós só podemos fazer, é esperar aquilo que vier para quando chegar a altura de irmos votar, sabermos votar. Mas também já sabemos que as votações podem ser fraudulentas, portanto, de resto, há que ter realmente muito sangue frio, muita calma, mas muita calma mesmo, porque da maneira como está esta lei, os empregadores vão ficar que nem leões. A qualquer momento não vão tolerar nada e ninguém, mormente nas empresas estrangeiras. Não vão tolerar ninguém. E como eu costumo dizer, morte não é só de nos enterrarem no caixão. Podemos estar vivos e estarmos a morrer. Portanto, esta lei é má. E tudo o que é mau tem o seu tempo de vida. Não há mal que sempre dure, nem bem que não perdure. Não é assim que diz o ditado. Portanto, vamos confiar. E é isso só que eu tenho que dizer. Para terminar, agradecer a todos pela presença e particularmente pela presença, pela disponibilidade da doutora Weba, por ter aceito o nosso convite para partilhar conosco este momento em que nos fez levar a grandes reflexões sobre a nova lei geral do trabalho, e espero que os colegas tenham realmente entendido questões à volta dessa nova lei, como é que se irá processar, quais são as suas implicações. Mas, no final de tudo, eu consegui uma palavra de esperança. Fé. Crer que tudo é possível. E que é possível essas coisas todas, essas águas todas passarem e um dia conseguirmos reviver alguma esperança. Obrigado pela presença. Aguardo-vos no próximo debate. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.